5 ou 6 da manhã, com uma blusa de lã já vai sair pra trabalhar. Filhos vêm no amanhã, hoje todo o dinheiro que ela ganha é pra guardar. Ela sonha com um dia melhor, com uma vida melhor pra se viver. E não desiste nem por um segundo. Hoje esse mundo é dominado por você, mulher. Eu te dedico aqui essa canção, que soe como uma oração. E balance seu coração, que te traga toda a projeção, pra que você não tenha mais que aguentar as cantadas do seu patrão. Ela carrega aquele brilho no olhar, mostra uma certa malandragem pra falar. Ela é o sonho de todo homem do mundo, vagabundo para tudo pra olhar ela passar. Eu mesmo já vi ela parando o trânsito completamente. Ela é o samba, ela é o rap, ela é a gente. Por toda a vida foi contrariada demais, mas ela mostra pra esses cu como é que faz. Porque já foi inspiração de Djavan e de Caetano. Por ela você com certeza se pegou cantando uma daquelas de romance mais clichê. Talvez ela te dê uma chance de a conhecer. Ela é guerreira, ela vai e ela vem. Ela não anda na sombra de ninguém. Ela é guerreira, ela levanta a cabeça e mostra que bem mais que corpo é o que ela tem. Ela é guerreira, ela vive, ela morre todo dia, mas renasce também. Ela é guerreira, ela é mulher, ela é brasileira. Pode crer, pode crer. Misteriosa, e todos sempre tentam desvendar, mas só vão conseguir quando pararem de tentar. Todos seus problemas ela vai causar, mas sem que você perceba, ela vai solucionar. Então senta e observa ela em ação. Experimenta, sente o gosto da satisfação. Não é força, é o jeito da execução. Irmão, já era, agora ela te tem na mão. Trabalhadora, cabeça de toda a família. Acolhedora, estrela que a noite mais brilha. Tão protetora, tão mãe, tão filha, tão professora. Muito se enganou quem tentou limitá-la a uma vassoura. Não cabe a nós, só cabe a Deus quando se chega o fim. Mas o começo de uma vida ela define sim. Com sol ou com chuva ela luta, enfim, neguinho. Eu quero uma dessa pra mim. Porque ela é guerreira, ela vai, ela vem. Ela não anda na sombra de ninguém. Ela é guerreira, ela levanta a cabeça e mostra que bem mais que o corpo é o que ela tem. Ela é guerreira, ela vive, ela morre.